You were banned from the server. I see the sufuri con un mio cuore. Camino da dietro da solo grande. Non quiero dire sotto, quiero arrozzo. Non quiero video, mi sento fuori. Odio bruciamo, a crosta giapone che si esce. Quanto fu quanto va bascia, già me la sacano a punto 40. Prendo tempo e accano antica taxa. Mi fresco, mi fresco, direte slot, pistola, chimica. Mi giochi mio mai, acqua depressiva. Ma mai sono errato, vedo a quale un muro va a casa, a casa. A te cance vira, anco sta dente. Su una postura che indo por terra, veo mi tiro que abaixa na porta, perdeu, entendeu e acabou deitado. Assim que tudo que bruxo na vida, tem homens comigo, não me amei se ver a vida. Saio de moda, mas eu te fico, até pra ter um loquino. Se não tem certeza, a vida é contada, cheio de palhaço. Agora eles vão cometer palhaçada, quando eles vão ser a minha piada. É que não se vê de cortar. Transa comigo, fez bem pro filho. A bomba nova, você sabe. Pelas sombras, com terra de cima inteira, faço um. Mistura, mistura, tem uma mistura. Se for nessa, abre